E o Japãozinho da caixa, ô. O brabo dos paredão. Daquele jeito. Ramon no beat, chama. Sem compromisso agora, e o gosto é de um frio. Traz o Bacardi, o Smirnoff e o Red Leaf. Do Rio só quero embrasar, ua, ua. Tomar um Bacardi na beira do mar. Hoje é só adrenalina, só as gata linda, doida de catuaba na beira da piscina. Hoje é só adrenalina, só as gata linda, de catuaba na beira da piscina. Hoje é só cadão do bumbum delas. Dá beijinho gostoso e depois um chão pra ela. Hoje é só cadão do bumbum delas. Dá beijinho gostoso e depois um chão pra elas. Hoje é só cadão do bumbum delas. Dá beijinho gostoso e depois um só pra ela. Eu só quero viajar, uá, uá. Viver, curtir, viver no mundo sem amar. O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão. Tamo junto, meu patrão. E o Japãozinho da cachoeira. Sem compromisso agora, eu gosto é de um frio. Traz o Bacardi, o Smirnoff e o Red Leaf. Do Rio só quero embrasar, ua, ua. Tomar um Bacardi na beira do mar. Hoje é só adrenalina, só as gata linda, doida de catuaba na beira da piscina. Hoje é só adrenalina, só as gata linda, doida de catuaba na beira da piscina. Hoje é só cadão no bumbum delas. Dá beijinho gostoso e depois o chá pra elas. Hoje é só cadão no bumbum delas. Dá beijinho gostoso e depois o chá pra elas. Hoje é só cadão no bumbum delas. Beijinho gostoso e depois um chá pra elas. Hoje é só cadão no bumbum delas. Tá beijinho gostoso. Hoje eu só quero viajar, uá, uá. Beber, curtir, viver no mundo sem amar. Hoje eu só quero viajar, uá, uá. Beber, curtir, viver no mundo sem amar. Hoje eu só quero viajar, menino. Falando a pressão, Fábio Araújo. E o Japãozinho da cachoeira.